seems as though our working lives are keeping us apart. Put your trust in me, baby, don't you worry. And it won't be long now, so we must be strong. There were times I knew I let you down so badly. I never knew then what losing your love would mean to me. Ask for anything, I'll give it to you gladly. Cause you're part of me now, and you must believe that. If you're hurt, I'm hurting too, and I'm thinking about your love. If you need someone to care, I'll be there. You should know I'll never change, cause I'm thinking about your love. Tonight, today, and always. Thinking about you. Up the days until I'm there beside you, till I hold you in my arms again. I find it hard to smile, so I'm asking you be faithful to me, baby. Cause I'm coming through, and I'll always love you. If you're hurt, I'm hurting too, and I'm thinking about your love. If you need someone to care, Rádio Duetos. Os encontros mais prováveis. E também os mais improváveis. You're so unbelievable. You're so unbelievable. Rio Sul Rádio Duetos. A qualquer momento. Na programação da Rio Sul Rádio. 18 horas e 3 minutos. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelly tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo? É com a Fisiobelly. Fisiobelly. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelly. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite, 20, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. O programa oficial da pré-balada, né? Como eu sempre digo pra vocês se pré-aquecendo pra balada, né? Porque hoje é sabadão, né? A não ser que você esteja ouvindo na reprise ou no podcast. Que também é um bom motivo pra vocês se aquecendo aí, né? Sacudindo o pescoço, pelo menos. Curtindo boa música velhinha, mixadinha, né? Boas músicas velhinhas e mixadinhas pelo DJ Marcandi. Pra você se lembrar do passado, ou até mesmo conhecer versões que nunca ouviu de uma música antiga, ou até uma versão que você conhece também que é diferente, uma versão que você conhece que não é diferente, enfim, o Flash House tá aqui pra entreter você com músicas velhinhas, gostosinhas e mixadinhas, como eu sempre digo. O programa de hoje, como sempre, né, tá recheado de pérolas, né? Four Strings, Take Me Away, é que tá começando o set de hoje, o programa de hoje. Então, é só aumentar o volume e deixar o resto comigo, hein? Flash House. Viu anterior, Ok, com Think Twice, Nicky French, Did You Ever Really Love Me? Did You Ever Really Love Me? Bandido, I Drove All Night, Milk Inc, The Sun Always Shines on TV, um cover do Ah-Ha, The Human League, Don't You Want Me? Derp com Derp, é a música tema, né? Começamos o programa de hoje com Four Strings, Take Me Away. Não sai daí, esse só foi o primeiro bloco, tem mais um pra rolar. Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio, serviço. Energia elétrica. Fique ligado. Antes de iniciar qualquer trabalho na rede elétrica, o profissional deve interromper a corrente e deixar um aviso para que outros não a liguem. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar esses trabalhos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. 18 horas e 43 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que o seu filho aprende a falar faz mais ainda. É por isso que na cultura inglesa, o seu filho fica fluente além do inglês. Aqui ele também fica fluente em criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Coloque seu filho na cultura. A gente não é só um curso, é uma escola de inglês que prepara para o mundo. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa, um mundo pela frente. Matrículas abertas para novas turmas. Em Resende, ligue 3321-2270. E em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House vai começar com uma espanhola chamada Soraya Arnelas, cantando uma música da banda Twins, um hit de 1982. Olha, a versão dela ficou muito legal, tá? Então assim, inicia o segundo bloco do Flash House. Aumenta o volume. We'll be right back.

Sucessos. A banda AB Logic com a música AB Logic. Isso aconteceu no primeiro set também, tá? Tivemos o Derb com a música Derb. Ainda Two Unlimited com Faces. Alphaville Big in Japan. Abacadra. É difícil. Abacadabra. É uma banda cover do ABBA. E cantando Super Trooper. Ficou bom pra caramba. E falando bom pra caramba, né? Teve a espanhola Soraya Arnelas cantando Face to Face da banda Twins de 1982. Chão pra caramba, hein? O Flash House de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. Real Soul Radio. Real Soul Radio. The best sounds. The best singers. Led Zeppelin. Dezenove horas e seis minutos. Sim Informática. Conserto de computadores e notebooks. Formatações. Instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98148-1193. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro, através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores e etc. Seja bem-vindo. Boa noite. Down on sight. That's

Transmitindo músicas de qualidade para todo o planeta. Rio Sul Rádio. Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão, mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez. Você deixou saudade. Exatamente o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém.